do quarto ano de licenciatura em História. Bom, eu sou Luiz Augusto, participo da lista, acadêmico segundo ano de licenciatura em História. Chegou na hora de apresentar. André, acadêmico do quarto ano de bacharelado em Geografia. Lucélia, terceiro ano de licenciatura em Geografia. Bom, eu sou professora Salete, candidata a reitora da universidade e atuo no departamento de informática. Sou professora do curso de bacharelado em informática e engenharia de computação. Já trabalho na universidade há 26 anos. Entrei como programadora de computadores no Centro de Processamento de Dados da universidade. Nossa. Cheguei ao último nível de analista de sistemas e, antes mesmo de ir para a carreira docente, eu fui fazer mestrado e doutorado em Recife, no Centro de Computação, Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que é um grande centro de computação no país. E fiz um mestrado e doutorado lá em Recife. Quando eu retornei, fiz concurso para docente do Departamento de Informática. E desde então, tenho atuado em ensino, pesquisa e extensão. No ensino, trabalho na graduação e na pós-graduação. Graduação com bacharelado em Informática e Engenharia de Computação. Na pós-graduação, no mestrado em Computação Aplicada, que é um mestrado recente, tem 3 anos de criação. Mas antes mesmo de criarmos o mestrado em computação no departamento, a gente já trabalhou no mestrado e doutorado da Federal do Paraná na informática. Então a gente já trabalhou lá também nesse. Ainda hoje orientamos alunos de mestrado e doutorado lá. E trabalho, além de estar no ensino, pesquisa e extensão, tem projetos de pesquisa, projetos de extensão, alunos desde a graduação até o doutorado, também atuamos na administração. Fui coordenadora do curso de bacharelado em informática durante 4 anos e, na sequência, como diretora adjunta do setor de ciências agrárias e tecnologia, agora estou licenciada para concorrer à reitoria. Então, 7 anos que eu sou diretora adjunta do setor de ciências agrárias. E é isso. Eu sou o professor Godoy, Luiz Carlos Godoy. Opa! Sem problema. Deixa eu desligar isso aqui. Eu sou o professor Ricardo Godoy, do Departamento de Geociências. Estou na universidade há 29 anos, desde o ensino. Já trabalhei muito com a geografia. Eu comecei trabalhando na geografia, dando aula para licenciatura, depois bacharelado. Dei aula para biologia, para engenharia civil, para química. E atualmente eu estou só dando aula para turma de engenharia civil, uma disciplina de geologia para engenharia e gestão ambiental. E trabalho também na pós-graduação. Trabalhei numa pós-graduação em gestão ambiental, era um curso de especialização em 6 ou 7 edições. E atualmente estou no curso de, trabalhando também no mestrado em engenharia sanitária e ambiental. Eu fiz mestrado em engenharia e ciência de materiais, aqui na UEPG, e doutorado em geologia ambiental. Eu sou geólogo, então fui para a área de geologia mesmo. E também tenho tive uma atuação na área administrativa, fui chefe de departamento por 6 anos, em 3 gestões alternadas. Fui coordenador do curso de geografia. Fui diretor adjunto do setor de ciências exatas e naturais e atualmente eu estou na coordenação do Nuclean, que nós fundamos, Nuclean, Núcleo de Estudos Ambientais, e nós fundamos o primeiro núcleo em 1988, que era chamado de Gerama. E daí, em 91, a gente mudou, transformou para Nuclean e continua até hoje. E eu assumi essa direção, a coordenação, fui convidado com a saída do professor Pilate, que foi para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu comecei em janeiro do ano passado. E agora estou licenciado para participar desse processo de escolha do novo reitor, candidato a vice. Então é isso. Passando os candidatos que vêm aqui, as chaves que vieram aqui até agora. Se mais que deixar vocês aí 15 minutos livres para falar, apresentar os propósitos de vocês. Aí 35 minutos, uma série de perguntas e 5 minutinhos para considerações finais, certo? Então, pode começar. Bom, a gente organizou a nosso plano de gestão. Claro que esse plano de gestão ele é dinâmico, porque nós pensamos que durante esse processo de escolha, de preparar para a escolha do reitor, ele é um processo dinâmico. Ele vai sendo construído. Então a gente vai estar construindo ali, porque a gente vai estar discutindo a universidade, discutindo a UEPG, que pensamos fazer todos juntos. Então a gente organizou o plano de gestão, a proposta de plano de gestão em 4 eixos temáticos. Então um dos eixos temáticos é a excelência acadêmica. O que a gente pensa em termos de excelência acadêmica? Está discutindo toda a parte de expansão e qualificação da graduação, da pós-graduação, pesquisa, extensão, a parte de internacionalização, a questão da parte de expansão, desenvolvimento e inovação tecnológica, dar condições para que de poder ampliar programas de empreendedorismo, por exemplo, incrementar programas de incubadoras tecnológicas, a parte de desenvolver ações de flexibilização curricular para a questão das relações internacionais. E, no segundo eixo, seria ações para a interação com a sociedade, onde envolve todo o fortalecimento das relações entre a universidade e a sociedade. Então, o terceiro eixo é a parte de gestão acadêmica e institucional. Como que fica a nossa questão de gestão acadêmica institucional? Toda a parte de logística interna, não só na parte administrativa, mas também a parte de acadêmica. A gente entende que a informatização vai ser um processo que precisa ser modernizado, né? Hoje, a gente vê que muitas coisas esbarram dentro da universidade e muitos papéis tramitam aqui dentro, que se a gente tivesse uma... E eu falo isso de carteirinha também por conta que eu sou da área de computação, né? Hoje nós temos o Centro de Processamento de Dados da Universidade, falta pessoal, né? Hoje é um fator... Outro dia a gente fomos entrevistados pela RPC e tivemos 20 segundos para responder 4 questões. 20 segundos. É engraçado. Imagina você responder sobre falta de professores em 20 segundos. Não existe. Né? Não. É claro que tem regras para isso, né? Eram 20, podia chegar a 24 segundos. Então, quando a gente começava a organizar as ideias, eu falava, acabou o tempo. Acabou o tempo. Né? E imagina você responder em 20 segundos questões de orçamento. E 20 segundos também nós tivemos sobre a questão das obras inacabadas. Então, é muito complicado, né? Então, a gestão acadêmica, a questão de modernização da informatização do EPG é um fator assim, que vai ajudar muito em todos os níveis da instituição. Por que que hoje nós temos que fazer... Às vezes, nós como professores vamos fazer ascensão de nível, nós temos que estar preenchendo... Outro dia eu passei agora para o último nível de professora associada e fui fazer meu memorial. Só a parte de documentação deu 300 páginas. Aí eu cheguei lá no protocolo, eu tive que rubricar as 300 páginas. E numerar. É. Né? Eu fiz isso, a contragosto, mas fiz. Eu sei porque, além de acadêmico, eu sou funcionário no teatro, então quando eu preciso protocolar uma coisa pois maior... É. E isso era só a documentação, não era o memorial em si, porque o memorial acho que dava 30 páginas. Né? Então, a gente precisa modernizar a nossa informatização. Aí vocês falam assim, mas nós estamos com falta de pessoal no CPD. Então, a gente tem uma proposta de criação de núcleos. o que, que é, seria esse núcleo pensando em termos de computação, não só de, da área de computação, mas de qualquer área. Por exemplo, núcleo de desenvolvimento e tecnologia da informação. Esse núcleo permitiria nós criar programas de empreendedorismo, programas de prestação de serviço, programas, criar incubadoras, né, criar empresas incubadas. Aonde, quem que estaria trabalhando nesse núcleo? Professores, ex-alunos, alunos da instituição, até funcionários. A gente buscaria recursos externos, porque daí nós poderíamos estar concorrendo a editais e teria recursos, entrariam para a instituição via o núcleo, e esses recursos poderiam ser aplicados em soluções para dentro da universidade. Aí, como que seria bom para o aluno? O aluno estaria desenvolvendo alta tecnologia, alunos da computação principalmente, poderíamos ter alunos da administração que estariam trabalhando na parte de empreendedorismo ou de outras áreas, a área contábil também poderia estar beneficiando, várias outras áreas, porque poderiam desenvolver vários projetos. Retornaria recursos para a instituição, recursos para professores, recursos para alunos, porque daí nós poderíamos conseguir outras modalidades de bolsas, porque nós entendemos que nós precisamos criar outros tipos, outras modalidades de bolsas, não só de iniciação científica, mas outros tipos de bolsas, e a gente estaria ajudando também na informatização. Mas aí vocês falam assim, mas nós estaríamos fazendo isso só para... só beneficiando a parte de informatização, e como que fica a contratação de professores? Claro que nós temos que ir atrás, contratar professores também. Nós temos que ter uma relação muito próxima e negociar com o Estado para termos contratação de professores. Então, no, e não é só a falta de professores que precisa ser resolvida dentro da instituição, mas principalmente a falta de pessoal técnico, servidor administrativo, que hoje nós temos uma falta muito grande dentro da instituição. As pessoas estão se aposentando, a reposição não é feita, e eu acho que um grande desafio para a próxima reitoria é a reposição de pessoal e contratação demais, porque nós já estamos em defasagem de pessoal. Então vai ser um grande desafio aí nos próximos anos. A universidade cresceu demais nos últimos tempos, expandiu, tanto no centro quanto aqui, cresceu muito, e reduziu demais o número de funcionários. Então, além de crescer, houve uma redução do número de funcionários por demissão, por aposentadoria, por morte. Então, só para citar alguns exemplos, no caso da prefeitura da Precam, hoje tem 40 e poucas pessoas, sabe? 10, 12 anos tinha próximo de 100. Hoje tem menos da metade. Então isso aí, como é que vai dar conta, um grupo vai dar conta de... Vamos pegar só o caso de cortar grama. Tem o quê? Meia dúzia de pessoas para cortar grama de... A área aqui é de 120 hectares. É tamanho de uma fazenda isso aqui. Então, realmente, o número de funcionários é insuficiente, por falta de políticas do próprio Estado, que não está repondo, não está, na medida que o pessoal vai se aposentando, ou vai morrendo, ou vai pedindo conta, não é reposto, na mesma medida da saída desse pessoal, não se contrata sei lá quantos anos, e com isso, então, o universitário vai sofrer. No caso da limpeza aqui desses blocos, há 8, 10 anos, cada funcionário que trabalha na limpeza, ela era encarregada de limpar 400 a 500 metros quadrados por dia. Hoje elas estão levando 1.600. 1.600 metros de limpeza equivale a 10 casas de 160 metros quadrados, gente. Porque é banheiro, é corredor, é tudo, tem que limpar. Isso é uma coisa impossível. E onde circula? Numa casa circula quantas pessoas? 4, 5 pessoas? Aqui circulam centenas de pessoas todo dia. Então é uma coisa até desumana que estão fazendo, que o governo está fazendo. Então o que a gente tem que procurar realmente é de desenvolver algum mecanismo junto ao governo, sensibilizar o governo, de que é necessário e é obrigatório a contratação de pessoas. E ser insistente, né? E também buscar alternativas, porque a gente não pode pegar e sacrificar o nosso pessoal interno, fazendo várias atividades. Então, talvez buscar formas de contratar serviços externos para resolver problemas imediatos. Acho que precisa ser feito isso. Em relação à parte de acadêmica, porque eu acho que uma coisa que talvez seja um pouco o foco de vocês aqui, a gente precisa investir em infraestrutura, né? Manutenção dos nossos espaços. A gente tem visitado vários espaços físicos e a gente vê que, além de uma biblioteca que está ainda em construção há anos e as pessoas que trabalham na biblioteca estão insatisfeitas porque isso vem há anos, há várias gestões, elas mudando de espaços e sempre espaços improvisados, né? Hoje elas estão ali no centro de convivência, né? E nós precisamos viabilizar a construção da biblioteca. Claro, agora voltou o recurso, parece que foi repassado e voltou às obras. A gente sabe que o orçamento é liberado, mas às vezes o financeiro não é liberado. Então, às vezes se confunde a questão de orçamento com financeiro. Tem orçamento, mas o recurso não vem. Isso. O recurso financeiro. Às vezes acontece do governo do estado dizer assim, ó, eu libero um orçamento de 1,5 milhão, mas às vezes se conta com recurso de um órgão federal que de repente não é repassado. Só que a gente não pode ficar esperando o tempo todo que os recursos tenham que ser do estado. Nós precisamos ir atrás de recurso para que a gente consiga recurso também da iniciativa privada. Claro que para aplicar o recurso aqui dentro também nós precisamos de orçamento. Não é só a gente conseguir o recurso, né? A gente precisa de orçamento para executar. Então, a gente pensa que temos que trabalhar muito para resolver esses problemas, indo na iniciativa privada, indo ao Estado, mostrando as necessidades. Precisamos fazer uma análise criteriosa da distribuição das pessoas dentro da instituição, né? Precisamos investir em infraestrutura acadêmica, infraestrutura, que nem as nossas bibliotecas precisam ser melhoradas, nossos espaços de convivência devem ser melhorados, devem ser criados, né? Eu não sei se já deu tempo. Não, tem mais 5 minutos. Então, nós precisamos investir em espaços de convivência aqui dentro. O que que nós temos hoje? Por exemplo, nosso restaurante universitário, o RU. Precisamos de investimento em restaurante universitário. Precisamos de investimento em centros. Por exemplo, nós temos aqui um espaço de alimentação, que é muito pequeno para a demanda que nós temos. Quiosquinhos. Precisamos de mais investimento em relação a isso. A nossa casa do estudante, tá, a infraestrutura está lastimável. Nós estivemos lá ontem, não conversamos com os moradores da casa do estudante, porque ainda vamos visitá-los, vai ser marcado no final de semana com os moradores. Mas o presidente de honra da casa do estudante nos levou lá para conhecer o espaço. Nós ficamos sabendo, tinha sido liberado um orçamento da SET de R$300 mil para construir uma casa de estudante estrangeiro aqui. Isso não foi para frente, mas a ideia é por que não pegar esse dinheiro ou esse valor e investir na casa do estudante universitário para que o nosso estudante estrangeiro venha para essa casa do estudante e convida com as pessoas aqui dentro da casa do estudante, né? Então isso é uma coisa que nós precisamos investir. A gente viu o espaço lá, o espaço não é pequeno, mas precisa de manutenção. A gente viu que tem vários espaços no APG que, se nós fizermos manutenção preventiva, nós não chegamos aos problemas que está hoje. Mas nós fomos no CAIC, que trabalha com a educação infantil. No dia que chegamos lá, estava chovendo, tinham goteiras, tinham cachoeirinhas lá dentro do restaurante, do CAIC. Então, existem vários locais dentro da universidade que precisa de manutenção. O observatório é um caso. Lá também. Aqui também, quando dá vento forte, não sei se agora parou, mas o fogo dava umas balançadas que dava medo, parecia que ia desabar tudo. Não sei se continua. Pois é, isso é um problema que podia ser resolvido. Um calor infernal no verão, que ninguém aguenta. Pois é, uma que foi, não sei, não foi bem construído de acordo como deveria. Uhum. Então, não tem isolamento térmico. Então, em resumo, assim, em resumo, as ideias principais é investimento e qualificação acadêmica, infraestrutura acadêmica e institucional, gestão institucional e acadêmica, plano de manutenção imediata de toda a infraestrutura que nós temos das construções. E equipamentos também. Não só a estrutura predial, mas também de equipamentos. Acho que precisamos de um plano para isso. E investir na nossa infraestrutura acadêmica. Feito. Agora a gente quer ouvir as indicações de vocês. São quatro minutos agora? Não, mas gente, não se preocupa com esse negócio de minutos. Podem perguntar aí. Se a gente precisar ficar um pouquinho terminado, mais tempo. É mais para a gente ter um parâmetro mesmo. Ah, tá. Para ser coerente com todos os outros candidatos também. Então, o mesmo espaço de tempo para todo mundo. Gente, até concordo contigo, mas para manter só por isso mesmo. Nós separamos as nossas perguntas em quatro grandes tópicos, que consideramos centrais, né? Esses tópicos se estendem em alguns outros aspectos. A primeira coisa que eu gostaria de entender, um pouquinho, com relação ao posicionamento de vocês enquanto chapa, é como o modelo eleitoral da UEPG com relação aos reitores, principalmente na questão da paridade dos votos. E o Luiz estava fazendo as contas hoje, o voto de um professor vale... Vale 17 votos de um acadêmico. E do servidor? Vale 13. Então, eu gostaria de saber qual é a proposta de vocês com relação a essa disparidade de votos. Olha, eu acho que não é nem disparidade, é chamado de voto paritário exatamente para os três segmentos ter o mesmo peso. Eu acho que não pode, eu penso assim, não dá para se atribuir a um dos segmentos um peso maior. Concordam? Em todas as representações, em todos os conselhos, sempre existe a composição paritária, exatamente para não haver tendência. A gente tem que responder essa questão para a própria Foca Livre. A gente colocou lá que a questão da paridade, por quê? Imagine que nós tivéssemos 800 professores, aproximadamente 800 funcionários e 8 mil alunos. Seriam 10 para 1, né? Se fosse... Aí a gente colocou assim, se 20% dos acadêmicos votassem, e se esses 20% votassem num candidato só, eles decidiriam a eleição independente dos professores e dos funcionários. Não que a gente não ache que a gente tenha que repensar nisso. Eu acho que temos que repensar, de repente mudar essa questão, mas tem que ser uma questão pensada, que toda vez que tem eleição, todo mundo fala sobre isso. Toda vez. Mas é a mesma coisa de mudar as regras do jogo. Eu lembro que eu participo do Conselho de Administração e do Conselho Universitário. Quando estava se decidindo as regras da eleição, tinham propostas de algumas mudanças. Como eu já estava em cima da eleição, não vamos mudar agora porque está em cima da eleição. O que a gente pensa em relação a isso? Vamos discutir isso logo depois de que acabar as eleições? Vamos repensar como que vai ser? Vamos esperar chegar a outra eleição? Você não agora é. Não dá tempo de falta novo. Lá três, quatro, às vezes falta dois meses para a eleição, vem propostas e ninguém pode mais mexer porque já está definido as regras do jogo. Né? Então, eu penso o seguinte. Claro que, eu nem sabia que era essa quantidade toda de diferença, de 17, enfim, 13. Talvez eu tenha errado aqui, ali nas contas, mas segundo o que o professor Luciano informou a gente ontem, é de que é um terço para professores, um terço para funcionários e um terço para cadeiras. É isso mesmo. Fazendo as contas, daí eu chutei os valores de mais ou menos 12 mil acadêmicos, 680 funcionários, servidores e cerca de, se não me engano, 900 professores. Os números que eu usei foram basicamente esses. Fiz as contas aqui ali e cheguei a esses valores, né? 17, 13 e 1. Eu acho que o como poderia ser mudado, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas eu entendo que é... É uma coisa a ser discutida. É uma coisa que pode ser discutida a partir da... Acabou, agora não tem mais como. Mas acabou as eleições, a gente pode discutir. Um professor. 17 alunos, 13 alunos equivale a um servidor. Isso. 13 alunos, um servidor, tá certo. Pois então, na verdade, tem o mesmo peso para os segmentos. Mas se pensar em termos de quantidade de alunos, eu acho que é uma coisa que pode ser pensada. Não, e esse sistema. Posso fazer uma pergunta? Claro. Não é bem uma pergunta, uma colocação. Vamos ver se fazer assim. Tem alunos que estão no quinto ano, estão saindo. São 38 cursos da universidade? 37. Mais ou menos, 37, mas no cartaz que está divulgando está escrito 38, não é? Ali está 38 cursos. Então vamos pegar 38 cursos. Que tenha 20 formando, tem mais. Na média, que deu uns 30, né? Só ali já dá 38, 900, 1.100 alunos do quinto ano, último ano. Se esses 1.100 alunos votarem, se todos eles votarem... No mesmo candidato? No mesmo candidato. E se... 20% dos que estão no quarto ano, 20% dos que estão no terceiro ano, no segundo ano, votaram aquele candidato, naquela chapa, aquela chapa vai ser eleita. Então a gente tem que pensar o seguinte, o aluno é transitório, ele passa aqui 1, 2, 3, 4, 5, alguns ficam 6 anos. O funcionário já tem um tempo maior, mas a rotatividade de funcionários é maior que de professores. E o professor, ele tem a vida, ele desenvolve a vida do 29 anos. Tem muitos outros professores que estão a esse tempo, até mais tempo. Então, a gente tem que levar em conta isso também. O professor é uma pessoa fixa aqui. O funcionário é mais ou menos, é quase fixo, mas a rotatividade dele é um pouco maior. E o aluno, ele está sempre sendo renovado. Professores, os dois, no caso, vocês não acham que um dos objetivos principais de uma universidade, como centro de excelência, de ensino, pesquisa e extensão, não é os alunos que estão sendo formados? É. Então, por ter essa finalidade, por ter esse objetivo, e por estar promovendo sempre esse debate, esse acúmulo de discussão entre professores, servidores e estudantes, eu acho, e aí coloco para retomar essa discussão, eu acho que a questão da paridade ela é bem importante, sim. Sim. De ter colocado que tanto o estudante quanto o professor quanto o servidor tem o mesmo peso de voto. Mas que isso seja feita a discussão clara sobre o que é um processo político eleitoral, né? De o quão ele é importante, né? E o que isso mexe numa estrutura como uma universidade. Se a gente entende que a universidade tem como objetivo a formação de profissionais, de pesquisadores, de professores, e se essa é a finalidade mesmo, então que o aluno, que o professor, que o servidor, entenda também que é a paridade para o estudante ter o peso de voto mesmo, que o servidor, que o professor também seja. A gente entende que precisa ser discutido. Não vejo problema de discutir isso num outro momento e ver uma maneira mais, digamos assim, abre aspas, justa em relação a isso, que todos os segmentos, de repente, têm até o mesmo peso. Mas eu acho até difícil de mudar drasticamente essa posição hoje, mas é uma questão que pode ser discutida, pode ser estudada, analisada. Não vejo problema em relação a isso. É que muita gente entende até a questão de você ter muitas pessoas que estão passando pela instituição, claro que fazem a instituição, né, porque senão sem os alunos não temos importância nenhuma, né, que importância teríamos nós? Nem precisaríamos existir, né? Então, eu acho que pode ser discutido, sim. Não só essa questão da proporcionalidade, mas também outras questões de cunho, de regras do jogo mesmo, de como pode ser feito o próximo. Esse voto paritário, ele tem por função, inclusive, evitar um eventual radicalismo. Imagina um grupo, uma universidade, vou falar aqui, qualquer universidade, que também se elege por voto paritário nos três segmentos, uma certa universidade e tal, eles resolvem radicalizar um grupo de alunos que são totalmente contra alguma coisa, resolve convencer alguns professores a montar uma chapa e falar, a gente te apoia. Vamos imaginar um grupo que queira sacanear a ex-universidade, que está bravo por qualquer coisa, que eles resolvem fazer isso, votam naquela chapa, e um número reduzido, se fosse voto igualitário, com o mesmo peso de professor, funcionário e aluno, com um número reduzido, 20%, 25% dos alunos, elegeriam aquela chapa, e às vezes só por vingança, por qualquer problema. Então, para se evitar esse tipo de coisa, é que o voto paritário, por segmento, é que foi plantado. Eu ainda... Mas merece, tudo bem, que dá para ser estudado de alguma outra forma, ver os pesos que são adotados, isso podia ser estudado. Eu ainda quero acreditar que as pessoas sejam conscientes e responsáveis a ponto e esclarecidas a ponto de saberem participar de um processo desse tipo e votarem de forma consciente. Sim, eu falei no caso daqui. Mas então eu acho que nós temos que repensar e estaremos, se chegarmos à reitoria, estaremos abertos para discutir logo depois das eleições, começar a pensar no processo eleitoral, que vai ser daqui 4 anos, porque deixar tudo para a última hora, e sempre foi assim. Na última hora tem pessoas que vêm e colocam proposta e não dá para se discutir porque já tá, o processo está aí. Acho que a gente pode discutir sim. Se de repente se chegar à conclusão que deve continuar do jeito que está, mas pelo menos se discutiu, né? Tem que abrir para a comunidade que está discutindo isso. Seguir? Próximo. Continuar mais ou menos nessa mesma linha, né? Que das ideias políticas da chapa, principalmente com relação à comunidade acadêmica, eu gostaria de entender também o posicionamento de vocês com relação à participação discente dentro dos conselhos da universidade, de todas as instâncias de conselhos da universidade. Nós percebemos, analisando em conjunto com outras entidades de base, que a representação discente na universidade ela é mínima, extremamente reduzida. Qual a intenção, qual a proposta de vocês com relação a esses conselhos universitários e a participação discente? Olha, eu participo, no meu departamento de informática, nós não temos um representante discente no departamento. No setor de ciências agrárias, que eu sou diretora adjunta, nós temos no colegiado setorial uma representante discente. No conselho de administração, que eu participo também, nós temos um representante discente lá, a moça, eu sou extremamente favorável que haja participação discente em todos os níveis, né? Em todos os colegiados, seja setorial, departamental, seja colegiados de curso, conselhos superiores, que participe sim, que se discuta sim a universidade, que tragam as suas posições para os conselhos e que a gente discuta, né? Porque os representantes sempre vão trazer, né, as reivindicações e as posições dos seus pares. Então, por que não participar? Então, eu sou extremamente favorável. E até emendando a fala do colega, a gente percebe que essa falta de apropriação dos estudantes nos conselhos e outros espaços de decisão política que envolve a reitoria é um reflexo também até dos espaços que falta para o estudante se encontrar e fazer a sua política do cotidiano, de conversar sobre o que está acontecendo. Local a gente percebe aqui, ó, o Centro Acadêmico de Geografia, ele sempre teve o espaço dele. Graças ao projeto Caverna, que iniciou em 87, ó, se eu não me engano. A gente tem a história lá do Douglas. Mas outros centros acadêmicos não têm espaço. Quando utiliza uma sala para ficar ali algumas horas, depois tem que devolver a sala. Já houve algumas cogitações de utilizar o centro de convivência para um espaço para os centros acadêmicos, para um espaço para o estudante se encontrar e realizar sua vivência estudantil. E não se tem, né? Não se tem nenhuma política, não se tem nenhuma proposta para um espaço para o estudante se encontrar, para ele viver a universidade mesmo. A gente até emendar outra coisa, até, que é uma coisa que a gente já vivenciou várias coisas, várias vezes aqui, é que quando a gente vai utilizar algum espaço da universidade, alguns guardas da UEPG e até professores, servidores, barram assim, o acesso. Eles barram o nosso acesso e falam, mas cadê o ofício? Para você utilizar. Para você utilizar. Cadê o ofício e cadê o professor? Para utilizar uma tomada ali no RU, o guardinha chegou aí na gente, cadê o ofício para utilizar essa tomada? Aí a gente, poxa, para pedir para usar uma tomada que precisa de um ofício, imagine para ter um centro acadêmico para os estudantes encontrar. E aí a gente queria saber como que vocês encaram isso, se tem alguma proposta, qual que é a ideia. Veja, a gente. Uma coisa, eu faço avaliação do MEC também. Sou avaliadora do MEC, avaliadora de instituição, de curso e de EAD também. Né? E uma coisa que eu vejo muito é que a nossa universidade, parece que a nossa universidade é meio morta, se você for ver. Morta em que sentido? Eu penso numa universidade mais viva, onde as pessoas circulem mais, que ela tenha seus espaços, que elas estejam mais aqui dentro. Vocês não concordam que as pessoas vêm aqui para dentro, não tem esse espaço de convivência aqui dentro? Quanto mais tem espaço para centro acadêmico. Eu sei que tem lá, eu fico muito no bloco L ali, nós temos alguns espaços ali que é de centro acadêmico. Então eu penso que nós precisamos sim viabilizar espaço para o centro acadêmico. E isso não está diretamente colocado aqui, tem a parte de assistência estudantil aqui que a gente colocou, mas espaço centro acadêmico a gente não colocou ainda. Mas isso é uma coisa que nós podemos colocar. Então a gente pensa sim que tem que ter espaços. Claro que a gente sabe das dificuldades de conseguir espaço físico aqui, não vou mentir para você, vocês sabem disso, mas nós vamos brigar. Sempre enquanto o departamento de informática e dos cursos de bacharelado em informática e de computação, sempre apoiei a ideia de ter centros acadêmicos. Aí, o centro acadêmico do bacharelado em informática, os meninos vieram me falar que foi muito burocrático e eles acabaram não criando centro acadêmico de novo. Eles tinham acabado o centro acadêmico e eles acabaram que é muito burocrático. Porque a gente não ajuda que as coisas se tornem menos burocráticas. Aqui na instituição tem muito desse negócio de tudo você tem que fazer via ofício. Por que que a gente... Essa questão da informatização é uma coisa que pode ajudar. Por que que tem que fazer via ofício se você, de repente, pode entrar no sistema lá e fazer a requisição e as coisas andarem mais rápido? Né? Nesse tempo, tinham três ou quatro alunos, inclusive um da geografia, eles amarraram a corda numa árvore e amarraram na outra, puxaram. Eles estavam fazendo aquele equilíbrio, andando na corda. Vocês lembram? Não sei se alguém... A gente ficou sabendo. Chegou os guardas, mas foi o maior bafafá do mundo. Daí eu entrei no meio para defender os alunos. Meu Deus do céu, mas caíram de pau em cima da gente. Que não pode, que não sei o que. Obrigaram a tirar aquilo. Não estava prejudicando ninguém. Não estava estragando as árvores. Acho que eles porque, pois é, não pode. Aqui tem mesmo essas... uma série de normas que não sei de onde surgiram, alguns absurdos, que tem que ser mudado. Agora não tem que ter... A universidade tem que ser um centro de convivência, um centro de harmonia. Os alunos poder viver aqui, vir num sábado. Quem que vem sábado e domingo aqui? Esse espaço físico aqui de vocês, foi fácil de conseguir? Vem, mas vem pouquíssimas pessoas para correr, né, no piso. Sim, porque está abandonado. Né? Medo de ser assaltado, perigo de assalto, de qualquer outra coisa aqui. Não tem segurança e não tem atrativo também, né, gente? O cara corre, depois quer tomar uma água, uma coisa. Exato. Não tem uma lanchonete, não tem um lugar agradável para ele ficar contemplando a natureza, que é a natureza. Não precisa nem ser uma lanchonete. Teve uns tempos em que eu usava a pista, corria, para tomar uma água, numa torneira mesmo, sabe? Tinha que subir no bebedouro, né? Tinha que subir lá no bloco de educação física mesmo e pegar uma torneira que fica para fora, assim, para... Então, falta muita coisa. Então, tem que ser melhorado e tem que dar mais oportunidade para os alunos, oportunidade de convivência. Ele tem que viver a universidade. E não vem aqui para fazer prova, assistir aula, fazer prova e vai embora. Não. Se fosse agradável, se tivesse alguns praças, correio, lanchonetes, cafezinho. Puxa vida, que coisa mais legal. E puxando isso daí, professor, como vocês O que vocês acham, como posso colocar essa pergunta, a respeito de trazer a comunidade, a sociedade extra, o EPG, tá, para dentro do campus, para dentro da universidade? Nossa, posso colocar? Pode. Claro. Vocês sabem que nós temos a integração do calor. Como que eu entendo a integração do calor? Eu organizei a integração do calor do setor de ciências agrárias e tecnologia. Eu já chego lá na tua pergunta. E a integração do calor, para mim, era mostrar para os calouros o que eles podem esperar da universidade. Mas não a questão de... Não só a questão social, mas a questão... Ele pode fazer pesquisa? Ele pode fazer extensão? Quais os projetos que ele pode participar, o que ele pode ter de retorno durante o tempo que ele está aqui dentro. E eu, na época que eu estava organizando isso, eu fiquei pensando assim, mas olha, eu quero trazer os nossos futuros calouros. Eu quero trazer as escolas para conhecer os espaços dentro da instituição. Eu quero mostrar para eles quais os cursos que ele pode fazer. Eu quero estar com essa universidade aqui cheia de gente, conhecendo os espaços junto com os calouros. Né? Trazer os alunos lá do ensino médio para eles saberem o que é o curso de engenharia de computação, mas lá nos laboratórios de engenharia de computação. Não o cara recebendo uma palestrinha lá no Pax, que vai 3, 4 pessoas, e ninguém fica sabendo. Ah, vai lá o professor, daí tem 3, 4 alunos do ensino médio lá, tá vendo lá o que está acontecendo. Mas pegar e levar o pessoal do ensino médio, trazer aqui dentro para a universidade e circular aqui nos laboratórios. Além disso, da gente nós temos projetos com ensino médio, projeto com escolas, nós temos projeto Meninas na Computação, é um dos projetos que eu coordeno, onde nós mostramos para as meninas lá do ensino médio como que é, o que ela pode fazer com uma aluna da computação, para atrair meninas na computação. Nós temos um projeto envolvendo 4 engenharias, onde nós mostramos para os alunos do ensino médio onde que a matemática, a física, a química, a biologia, ela é aplicada nos cursos de engenharia. Então, isso é uma relação com o pessoal das escolas, mas também levar para a comunidade, levar projetos de extensão, projetos de pesquisa para a comunidade. Está aí outra forma de atrair, permitir a convivência da comunidade aqui na UEPG, seria, por meio da construção, por exemplo, de um centro de convivência, um centro Deu um branco, centro de... A minha engenharia é... Centro de eventos. Centro de eventos. Fazer um centro de eventos, eu falei de convivência, é um centro de convivência também. Vamos fazer um centro de eventos aqui na UEPG. Tendo teatro. Centro de convenções para teatros. Sediar congressos. Imagina um local, vê lá na PUC em Curitiba. Que coisa mais legal que tem. Nós temos espaço, existe maneiras de, por meio da participação de empresas, se não vem dinheiro do governo, federal, estadual, etc. Tem empresas que, de repente, querem investir nisso aí. Vocês viram o exemplo lá em Curitiba, aquela ponte, a ponte estaiada, que saiu de 113 milhões de reais, que ficou pronta agora. Empresas vão pagar e botar o nome dela na ponte. Pô, se a gente fizesse isso, e 113 milhões, gente, para construir um centro de ensino popular de centro. Centro de convenção. Para fazer um centro desse não seria necessário tanto dinheiro? E certamente tem grandes empresas que gostariam de investir. E colocaria uma placa lá, com todas as empresas que investiram, obra apoiada ou financiada ou construída por tais empresas, faz uma pirâmide. Quem doou mais, uma pirâmide invertida daí, né? Quem doou mais vai em cima, vai. Dá para fazer uma coisa desse tipo e conseguir recursos e fazer essa universidade ser agradável. questão da discussão de recursos, né? É, o que estamos acompanhando também é que a UEPG, apesar de ser uma das universidades estaduais mais antigas do Paraná, ter sido criada em 69, no mesmo dia em que a UEM e que a UEL, e ser uma das maiores também, nós temos o quarto pior orçamento entre 5 universidades estaduais. E esse orçamento vem regredindo cada vez mais. É, já comentaram bastante em tentar captar recursos de iniciativa privada, mas eu gostaria de saber, mais especificamente, com relação à postura do governo estadual de diminuir o orçamento da nossa universidade, mas especificamente da nossa universidade, qual seria a posição de vocês com relação a essas atitudes do governo estadual de precarização da universidade pública e também desse projeto de privatização dos espaços públicos dentro da universidade? Você sabe que o orçamento do Estado, ele tem um orçamento maior do Estado. E o orçamento das universidades, eles são criados em cima de um plano plurianual. Então, existe lá, né, uma série de normas lá e de documentos que é criado esse orçamento. Então, hoje nós temos um orçamento de cerca de 240 milhões, sendo que 138 milhões é só por folha de pagamento. Então a gente precisa. Eu fiz essa pergunta hoje para a Reitoria de Planejamento, mas a pergunta é mais para a Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos, porque a gente precisa aumentar o orçamento. Só que o orçamento ele é aumentado em percentuais, não pode ser aumentado drasticamente o orçamento. Por exemplo, nós, de repente nós não poderíamos aumentar de 240 milhões para dobrar isso. Para nós dobrarmos isso. Claro que os recursos que vêm esses orçamentários, depois você pega e pede complementação orçamentária. Né? Por exemplo, de repente você consegue um recurso do governo federal e você pede complementação orçamentária em cima daquele valor que foi definido como orçamento. O que nós precisamos, e hoje ainda aumentou porque nós temos um hospital. Imagine antes como que era. Claro que nós vamos ter que trabalhar para aumentar essa questão do orçamento. O que você falou em relação à privatização? Espaço público. Como que você, em que sentido você está falando? Foi justamente no sentido da fala de vocês, né? Em buscar recursos que não viessem de órgãos públicos, né? Em abrir espaços para a iniciativa privada. Mas não a privatização, no sentido assim, de você... Não a privatização de transformar a universidade em algo privado. Particular. Não, é nesse sentido. Abrir espaço para a iniciativa privada atuar dentro da universidade. Não. Eles, a iniciativa privada, uma empresa, faria uma atuação para a universidade, entraria no orçamento da universidade, e esse recurso teria um destino, construir um centro de convenção, por exemplo. Doou, ele não é dono daquilo, ele deu o dinheiro. A empresa doaria o dinheiro, ela não ficaria dona do espaço. Ela não seria gerenciada pela empresa, não. Seria da universidade construído por meio de doação. Não, a gente pensa assim, em aumentar a participação. Criarmos convênios com instituições para fazer para desenvolvimento, para financiamento de pesquisa, por exemplo. Por exemplo, tem a Fundação ABC, que trabalha na área agronômica. Nós temos um mestrado em computação aplicada. Então, nós vamos desenvolver um projeto com a Fundação ABC, como parceira. Ela vai entrar com recursos para pesquisa e nós vamos estar aplicando, tanto para ensino, pesquisa, extensão, com esses recursos, mas não no sentido de privatização do espaço, não nesse sentido. Olha, lá em Curitiba, na Federal, a Itaipu, quando estava em construção, ou em estudo, não estava em construção ainda, estava em estudo, eles injetaram um dinheiro muito grande na Federal e construíram aquele centro de hidrologia, onde tem até uma maquete de Itaipu. E aquele centro é um dos... Olha, o pessoal do Brasil inteiro vai ali para desenvolver pesquisas. O LACTEC é outro. Dinheiro que não é do Estado. Construíram dentro do Centro Politécnico. O LACTEC, meu Deus do céu, desenvolve trabalhos para o Paraná inteiro, até para fora e outros estados. E foi construído com dinheiro que não era do Estado nem da União. E trabalha prestam serviços. No caso aqui da gente, nós estamos localizados a situação da UIPG é privilegiada. Indo daqui para em direção a oeste, vamos pegar só o caso do Itibagi, vamos construir uma série de hidrelétricas. Essas hidrelétricas vão demandar estudos de água, de qualidade de água, de análise de solo, de análise de um monte de coisa. Então, poderia ser montado um laboratório de análise de água, mas não análise de água só bacteriológico, que daí fica mais rico, mas um laboratório tipo daquele que tem um LPH, Laboratório de Pesquisa Hidrogeológica lá da Federal, que faz análise completa de acordo com as normas internacionais. Essas barragens que vão ser construídas precisarão desses ensaios, e se tivesse aqui, seria feito. Vai ter um trabalho muito grande agora, ao longo do Rio Itibagi, é um trabalho que vai durar mais, vai até 2030 mais ou menos. Essa primeira fase vai durar 4 anos. A universidade está envolvida. Serão feitos ensaios, então eles vão. Já está sendo elaborado o projeto, vai ser um projeto de pesquisa pesquisa e desenvolvimento, P&D, e alguns ensaios de água vão ser feitos aqui. Se tivesse esse laboratório, seria feito tudo aqui, o recurso ficaria todo nosso. Então vai ser feito ensaio de clorofila, de ensaio bacteriológico, de alguns outros ensaios de água. Os ensaios mais complexos vão ser levados, as amostras vão ser levadas para Curitiba. Então, se tivéssemos esse laboratório aqui, seria uma maneira de segurar esse recurso aqui em Ponta Grossa, na UIPG. E as construtoras, as empresas que vão construir, elas têm interesse em participar, em ter a participação da universidade, em ter a UIPG como parceira. Por quê? Eles têm que... vão provocar danos ambientais? Vão. Esses danos vão ter que ser compensados. Uma maneira de compensar poderia ser criando um centro, um laboratório, ou investindo num laboratório aqui na universidade, comprando equipamentos. Então tem muitas maneiras de conseguir recursos, sem depender só do Estado e da União. E não privatizando os espaços internos. E sem privatizar. Não é nesse sentido. Mel, por favor. Então, aqui... Estou aqui matutando uma questão, que os outros candidatos, eles comentaram muito a respeito de criação de empresas júnior dentro de alguns cursos em geral. E teve um debate há pouco tempo na UFSC, que foi a respeito das empresas júniores em relação às extensões populares, né? Que o debate seguiu no sentido do quê? As empresas júniores hoje, elas se apropriam de toda a infraestrutura da universidade, de todo o aparato tecnológico, informacional, científico que a universidade tem e os estudantes, o objetivo meramente para a empresa, né? Meramente para se fazer uma pesquisa para uma empresa, uma pesquisa uma de... concorrência com a iniciativa privada. Isso, assim. praticamente um braço da iniciativa privada dentro da universidade. E a discussão que se tem da extensão popular seria o que as nossas universidades públicas estão, né? Elas estão referenciadas na sociedade que a gente está colocada hoje, né? Que a maioria, a população, ela, através dos impostos, ela que banca a nosso ensino aqui, e nada mais justo do que o nosso ensino seja revertido a esse tipo de população que está pagando, né? E eu queria saber qual que é a postura de vocês dois em relação às empresas júniores hoje, que existem algumas aqui na universidade, e aos programas e projetos de extensão que existem aqui na universidade, né? Porque hoje a gente percebe que muitas universidades hoje estão, sim, reitores estão promovendo que muitas empresas júniores se criem, né? E aí a gente fica olhando com certo receio, né? Porque, poxa, a universidade é pública, porém está se criando esse tipo de projeto que não vem com o objetivo de retornar à sociedade, né? Só complementando o que o Feliel falou, eu acho que particularmente a minha visão das empresas júniores é de que elas sejam apenas, digamos, usar um termo bem estranho, mas uma ponta do iceberg aí histórico, sabe? Porque hoje eu estou aqui na história, né? Na licenciatura em história, mas eu já fiz 4 anos de agronomia, tá? Larguei mão, não, enfim, um motivo não veio. Você fez aqui mesmo? Isso, na EPG. Larguei mão e tal, e o que se via, o que se vê ainda hoje, até onde eu sei, é de que, digamos aí, 80% fácil da... Eu queria conversar com você um pouco. Desculpa. É que, digamos, facilmente 80% dos projetos de pesquisa, pelo menos lá em agronomia, eram financiados pela iniciativa privada com interesse apenas deles mesmos, sabe? Seja em testar um novo agrotóxico, seja em testar uma nova cultivar de milho, soja, caramba, tá? E é isso, tá? Como falei, eu acho que as empresas, nesse ponto de vista do FEDEL, que eu concordo plenamente, como eu falei, meio que uma ponta do iceberg histórico aí. Então, e aí só para então emendar e fazer uma grande questão, é que a gente do professor Godoy deve saber isso mais, melhor até do que eu, do curso de Geografia, o pessoal do curso de História, Serviço Social, os cursos de Humanas. A gente começa a andar pela universidade e a gente vê várias universidades, né? A gente vai pro bloco de odontologia, por exemplo, a gente vê uma universidade que não é a universidade que a gente vivencia no cotidiano. Sim. A gente vai pro bloco de direito, a gente vai pra uma universidade que a gente não vivencia no cotidiano nosso. A gente vai pro bloco, talvez, de agronomia, também. É outra universidade que está sendo construída ali. E aí a gente queria também saber qual que é a ideia de vocês para essas diferentes universidades e como elas estão colocadas, né? Porque a gente vê uma clara desigualdade dentro disso. A gente vê, tipo, o nosso curso, por exemplo, ele tem deficiência clara em laboratórios, equipamentos para laboratórios, e por aí vai. Cadeira, como fala? Coisa para janela, assim, ó. Como que é o nome? Persiana. Persiana. Não tem em algumas salas de aula. E aí você vai numa sala de aula de odontologia, ar-condicionado, cadeira almofadada. Então, só para dar um exemplo dessa desigualdade que a gente vivencia na nossa universidade. E aí unindo tudo com empresa júnior, com esse sucateamento que a gente pegar, resumir tudo isso, esse sucateamento que a gente vê em alguns cursos e em evidência outros cursos sendo bem, qual que é a posição assim dos... Só assim complementar que no momento a gente está falando isso no incentivo de jogar um aluno contra o outro. Falar, não, os alunos de agronomia eles têm mais recurso, então não é combater os cursos. Não, na verdade, até porque a gente sabe que, por exemplo, para manter um curso de medicina tem custo, né? Tem. Muito mais elevado do que um de história. Mas não justifica a desigualdade que existe nessa universidade. O que a gente sente, na verdade, é que essa questão de ofício, essa burocracia, tem que votar 7 para chapar 1, sabe? Na eleição do reitor, assim, 7 para dar um. 7 aluno para dar um voto no funcionário. A gente não se sente acadêmico. Quase a gente se sente marginal, a gente se sente. Parece que a universidade não é feita pra gente, sabe? Isso é uma infelicidade. Então, na realidade, o que a gente tenta expor com isso, fazendo até esse debate, é uma pauta do movimento estudantil por uma outra universidade, sabe? Olha, eu vejo o seguinte, na questão de espaço, de laboratórios, que você falou, isso é muito também do planejamento. Vê só, eu fui chefe do departamento de geociência a última vez, de 95 a 97, 90, não, 97 a 99, 1997, 1999. Na época nós tínhamos laboratório de geologia, que era o laboratório didático, tinha o laboratório de pesquisa, em frente tinha o laboratório de geografia física, de aerofotogrametria, que tinha aquela um aeromultiplex, que foi jogado no lixo, um aparelho fantástico, foi detonado aquele aparelho. E tinha mais um laboratório. Então tínhamos, sabe aquele no corredor, no bloco R, no TL12? Todas aquelas salas onde, em frente do L12, do, a aquilo lá tudo era laboratório de geografia. E daí uma negociação, não sei de que maneira, foi cedido tudo para a química. E a química hoje também está... Está aí. É um curso que está... Está crescendo, está se expandindo. Tem muita injeção de verba ali. Pois é. Então o que falta é projetos, mais projetos e um planejamento maior. Vamos, estão construindo um bloco de física, de laboratórios de física. Vão planejar um bloco de laboratórios de geociências, de geografia, de um bloco de história. Parece que o ano que vem as ciências... O bloco de engenharia de materiais também. Também, mas isso posso... já tem recurso, né? O bloco de engenharia Deixa de materiais. Deixa eu colocar uma coisa também que é importante salientar em relação à agronomia, engenharia de materiais, química, a computação. Eu vou falar um pouco do meu departamento. Quando nós tínhamos o curso só de bacharelado em informática e engenharia de computação, a gente tinha precariedades lá também. No momento que nós criamos o mestrado em computação aplicada, começou a haver injeção de recursos, mas não da instituição como só da instituição, mas porque os professores do programa de mestrado começaram a desenvolver projetos vinculados ao programa que começou a injetar recursos. Aí já veio recursos para o APOEPG, para o APCAPES, né? Já veio recursos de projetos da CAPES, do CNPq, FINEP, e assim começou a entrar recursos. Agronomia também é um curso que tem muita injeção de recurso de projetos vinculados ao programa de mestrado e doutorado que também foi criado recentemente. Isso é um fator. A prova de graduação, ela é um aspecto que viabiliza muito recurso. Por exemplo, o rol tecnológico que tem aqui, que foi um aporte de 500 mil reais, meio milhão de reais, para a construção não só do rol, a construção do rol em si, mas os quatro laboratórios e mais um auditório que tem ali. Aquilo ali foi um projeto que nós fizemos, que veio com recurso da FINEP e foi construído aquele espaço. Teve uma contrapartida da UEPG, mas foi um projeto que virou um programa de extensão desde a universidade, que foi a pergunta que você falou, a questão dos programas e a questão da pesquisa. Foi um programa de extensão que hoje está em andamento, que tem relação com o ensino médio. Que a gente trabalha com o ensino médio e com os alunos da instituição. Então nós temos quatro laboratórios, um para cada engenharia ali. Né? Então eu acho que o fato da verticalização do conhecimento, a verticalização dentro da pós-graduação, isso faz viabilizar recursos. Tanto é que eu defendo que nós deveríamos ter contratações mais de professores com doutorado para que os nossos professores estivessem trabalhando na pós-graduação e também dando retorno para a graduação. Porque as pessoas falam, não, mas nós temos que investir na graduação. Poxa, se nós colocamos professores com doutorado dentro da instituição e esses professores criam programas de mestrado e programas de pós-graduação, o retorno vem para a instituição, né? Vem para os alunos vão estar trabalhando com professores doutores na iniciação científica, em pesquisas de alto, e vão vir recursos para a instituição. São mais bolsas, mais projetos de pesquisa em andamento, mais projetos de extensão em andamento, e tá vindo retorno. Então, aí você vai assim, mas poxa, tem programas que podem não ter programas de mestrado ainda. Mas vamos investir nisso, vamos incentivar que se crie programas de mestrado, programas de doutorado, e vamos trabalhar todos juntos para que a gente consiga. Então, investimento na pós-graduação é um fator que dá retorno institucional. Porque muitos recursos hoje que entraram na universidade vêm de investimento na pós-graduação. E a gente pensa, por isso que uma das ideias que nós colocamos aqui é expansão e qualificação da pós-graduação. Não adianta, a gente criou ali vários programas, mas vamos incentivar. É claro que teve investimento institucional também, mas vamos investir em todas as áreas, não só naquelas que têm pós-graduação. Mas um fator que faz com que cresça muito é a pós-graduação, não tenho dúvida sobre isso. O nosso departamento, onde eu trabalho, o departamento de informática ali, a gente investiu muito, nós temos um bloco novo ali, por conta que nós também criamos um programa de mestrado e na nossa proposta do programa de mestrado está prevista a expansão do bloco, senão nós não tinha aprovação, né? Diga. Professor Godoy, como é do DGL, já sabe mais ou menos o que eu vou perguntar. Na geografia, a gente tem uma disciplina durante os 4 anos, que é a prática de campo, além dos professores das outras disciplinas fazerem, usar dessa ferramenta de ensino. E desde o do ano passado, quando o governo do estado cortou as verbas das horas extras dos motoristas, a gente também tem defasagem com essa ferramenta, porque os motoristas não podem viajar no final de semana. E a na licenciatura, por exemplo, a maioria dos estudantes são trabalhadores, então é meio inviável fazer a sede de campo em dia de semana. Então a gente está enfrentando um problema. A gente está enfrentando esse problema na geografia. E o que a gente tem conversado lá é que, para a gente, é muito essencial a prática de campo, e a gente acha viável que tivesse um ônibus para geografia como se fosse um laboratório. Que o recurso de laboratório para outros cursos desse para um recurso para a gente ter um ônibus próprio da geografia para fazer a prática de campo. Aí eu queria ouvir o professor Godoy sobre isso. Olha, ter um ônibus próprio talvez não fosse a solução. Porque o trabalho seria feito mesmo no fim de semana, teria o pessoal que trabalha aqui, que faz a não licenciatura, o pessoal de bacharelado, que tem aula o dia inteiro, eles poderiam ter aula durante os dias de semana. Mas eu acho que não seria exatamente o problema, resolver o problema não seria só tendo esse ônibus, como se fosse um laboratório, mas permitindo que se faça trabalho de campo, fim de semana, e eu digo mais, a gente devia, e isso é uma coisa que a gente vai brigar, vai tentar conseguir, colocar no mesmo nível de tratamento que se dá às universidades estaduais, federais. Nas federais, os alunos fazem trabalho de campo, e tudo é financiado pelo Estado. Sim. Até a alimentação. Alimentação diária, hospedagem, que tudo. Que pra gente também não acontece. E daí foi que a gente está. Uma ideia nossa da nossa chapa. O aluno, por exemplo, tem aluno que entra por cota. O aluno de escola pública, pouco recurso. O que é, desculpa interromper, professor, o que é uma outra coisa que a gente já estava esquecendo de perguntar, que é a respeito da assistência estudantil. Pois é, isso aí nós estamos prevendo também. Então, nesse caso, a gente vai fazer um trabalho de campo. Vários alunos que entraram por cota e que não dispõem de recurso, o que acontece com ele? Ele vai falar, não vou poder participar da sede de campo. Então, ele vai ter uma formação não completa, porque o trabalho de campo é essencial para a formação. E daí ele não vai no trabalho de campo porque ele não tem recurso, não tem dinheiro para pagar uma hospedagem, para pagar uma alimentação. Ele é mais comum do que se pensa. Bem mais comum. A gente trabalha com a engenharia, a gente faz trabalho de campos, vários trabalhos de campos, sai, fica 2, 3 dias fora. E a gente vê a dificuldade de alguns alunos. A gente até se propôs a pagar para alguns alunos, mas a gente não tem condição de ficar pagando também. E daí a gente vê esses absurdos. Coisa que chega a cortar o coração da gente, ver aquele aluno que quer, tem vontade de participar e não participa porque não tem recurso. Então a gente vai brigar por isso. Não precisa de ter um ônibus exclusivo, mas que tenha a disponibilidade de motorista a hora que for. Se é fim de semana, se é feriado, se é dia santo, que seja. É, mas aí cai outra questão, né? Que é a questão do calendário. Quando havia essa oportunidade de ir, não tem muito ônibus disponíveis. E daí os professores iam agendar, aí não conseguia a data. Porque não sei como, se tem vários ônibus de estacionamento, a gente não conseguia a data para fazer uma sede de campo. É que isso é outra coisa que a gente percebe, né? Tem alguns cursos que tem um tratamento mais diferenciado. Isso. Eu não vejo isso, gente. É verdade. E se existir, isso tem que ser combatido de forma. Não sei se existe, eu não consigo ver assim, mas se existe é lamentável, porque eu não teria. Eu não vejo assim também. Isso é uma facilidade. Por exemplo, eu, Fidel, às vezes a gente vai tentar um ônibus para algum evento de movimento antigo, ou evento científico mesmo. E a gente geralmente vai com antecedência, 3 meses antes. E às vezes a gente não consegue, a gente consegue uma verba pra gente fazer cotação de empresa de ônibus e aí a gente complementa. Um exemplo clássico foi. Daí, o que a gente vê é que alguns grupos não fazem todo esse trabalho de burocracia que a gente faz, não vai com antecedência, e eles conseguem. Um exemplo clássico foi em 2012. Teve o ENG, que é o Encontro Nacional de Geógrafos, que aconteceu em Belo Horizonte. Aí a gente fez, isso foi em julho ou agosto, o evento. Uhum. A gente, em abril, já tinha a lista dos nomes, as pessoas iam apresentar trabalhos acadêmicos, a maioria delas, e a gente ia pegar ia tentar um ônibus pela universidade. Primeira coisa que o Ariângelo lá do transporte falou: olha, nessa data vai ter um evento de química, e o pessoal já agendou. Mas aí, você já agendou? Aí a gente, peraí, tem vários outros ônibus. Sim. Ah, então, os motoristas não podem. Começou a dar um monte de desculpa ali. Então, não sei o que. Ah, então é o seguinte, a gente consegue para você uma cota, R$3.600, e o resto vocês dividem entre vocês e tudo mais. Aí o que a gente conseguiu? Rachar uma van, não foi metade dos alunos, e a gente foi. Desconfortavelmente até Belo Horizonte. Mas é uma questão, não que é pontual, né? Mas é uma questão mais do nosso curso, né? Mas se for pegar em geral, assim, a gente consegue perceber claramente que tem cursos que tem uma facilidade, uma proximidade com esses Olha, eu não conheço, eu particularmente não conheço essa posição, mas eu posso garantir para vocês que não seria uma posição nossa se uma vez assumíssemos a reitoria. Eu, como professora, eu vou dizer que eu já solicitei várias vezes transporte da universidade para levar alunos para evento. Teve uma vez que eu pedi para levar lá para Minas Gerais os alunos. Claro que agora eu não sei como que foi. Na época eu solicitei a universidade e se pagou, os alunos racharam o valor que era a diária do motorista e o combustível. Foi rachado entre os alunos na solicitação. E aí, acho que deu, na época, R$50 para cada acadêmico. E os meninos foram lá para Minas Gerais. Pois aí, então, eu sou contra até isso. Não, claro. Não vai fazer nada. Eu sei, mas na época foi a maneira que vocês conseguiram para... É claro que tem que existir recursos para assistência estudantil. Faz parte estudantil. Da formação dos estudantes. Isso. Faz. Isso, vários exemplos a gente, né, de achar. Mas olha, eu não conheço, eu particularmente até acho, eu não conheço isso de estar privilegiando um grupo ou outro. Mas existe. Mas eu posso lhe garantir que não seria a posição nossa, viu? Se você solicitasse, se assim fosse possível, não teria essa... Fica à vontade, o defeito do meu ouvir é ser fumante. Vou fazer uma pergunta daqui, né? Pra que formalidade se a gente tá aqui? Ônibus, que pelo menos me incomodam bastante, é uma dificuldade em conseguir ônibus para congresso, para apresentar trabalho. E mais do que isso, uma dificuldade do movimento estudantil da universidade conseguir ônibus. Então nós, enquanto um centro acadêmico organizado, com gestão oficial, solicitar um ônibus para o setor de serviços, não é liberado. Porque o ônibus da universidade só é liberado se for um professor assinar um ofício, entregar um ofício, e estiver presente e for junto com o ônibus. Então, no caso, aconteceu um imprevisto com o professor, os alunos não podem apresentar os seus trabalhos porque o ônibus não sai da universidade. E os acadêmicos também não têm autonomia para solicitar ônibus por conta própria, através de centro acadêmico, de movimento estudantil, a não ser alunos de atlética. As atléticas conseguem um ônibus para participar de jogos e o movimento estudantil não consegue um ônibus para participar de congresso. Isso acontece. Isso acontece sempre. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Se acontece isso hoje, pode ter certeza que se a gente assumir a reitoria, não vai acontecer. Terá o mesmo tratamento, e isso eu posso garantir para vocês. Que tanto as atléticas como o movimento estudantil teriam o mesmo peso para a gente. E já que a gente está falando de ônibus, falando de transporte, né? Uma das coisas que a gente pensou em tratar e tem conversado com as chatas é a respeito do ônibus intercamp, né? O ônibus que vai entre o Varana Centro, o Centro Varana. Isso. Vocês pensam em comprar essa briga, digamos, com a VCG em... Saúde? de ter, de ir, é, de reivindicar uma junto à VCG? Compramos a briga, sim. Compramos, trazer benefícios, trazer benfeitorias e uma melhor qualidade de vida para os acadêmicos, uhum, e para a comunidade inteira da UEPG, lógico que nós vamos brigar. Uhum. Vamos comprar essa briga, sim, não tem dúvida. Ok. Totalmente favorável. Tá. Entrando lá, condição, né? Melhorar as condições do acadêmico dentro da universidade é, né? Uma coisa que é nítida, é a precarização da estrutura física do campus. Né? Por exemplo, aqui, nós temos uma aluna cadeirante no nosso curso, ela não consegue ter acesso à universidade sozinha porque não consegue subir as rampas da universidade sozinha, e a entrada da central de sala são duas escadas. Na lateral tem meio fio, aqui no nosso centro acadêmico nós também não temos uma rampa. E você vê que em alguns blocos isso é, tem uma preocupação maior. Não, isso tem lei. É, depende de ajuda de outros acadêmicos. Isso aí, existe lei e a universidade tem que se adequar. Vou fazer o seguinte, oferecendo. Eu vou adiantar para você. Amanhã tem uma reunião da CAP, que é a comissão que trata das necessidades educativas especiais. Vou colocar isso, porque isso eu não tinha conhecimento. Eu sou membro da CAD e eu não tinha conhecimento desse caso. Uhum. De que a menina tem que não ser só ajudada. Ela, existem outros casos dentro da universidade. Eu lembro de um caso lá no centro, até o aluno já se formou, que eu fui falar com o prefeito do campo central, porque ele queria sair, ele tinha que pedir para alguém abrir a porta para ele. E ele era cadeirante. E daí eu fui falar uma vez com o prefeito do campus, ele disse, ah, mas manda ele chamar. Eu falei, você quer o quê? Que o cara desça a escada com a cadeira de rodas para chamar alguém para abrir o espaço para ele? Então, tem que se preocupar com isso. Então, amanhã mesmo eu vou colocar isso na CAT. Pode ficar. É outra coisa que a gente considera importante, sim, mas... Mas para não, eu acho que não tange tanto ao futuro da administrativa do EPG, mas mais para conhecer vocês. Uhum. É a questão, vocês têm filiação partidária? Não. Professor? Eu sou filiado a um partido, mas filiado só por ser filiado não participo. Qual partido? Precisa dizer partido? PSB. PSB. PSB. Okay. Mas não sou praticante. Okay. É igual, eu sou católico não praticante e sou PSB não praticante. Uhum. As minhas posições sempre foram de olhar para os projetos e nunca para o partido. Uhum. Neste momento não tenho filiação partidária. Ok. Marquinhos, quer falar alguma coisa? Não? Uma pergunta para todas as chapas, com relação ao financiamento da campanha. Ah, é? Ah, mas isso vai ser um prazer vai responder. Exatamente. É financiamento meu e do professor Godoy. Sem um centavo externo e de pessoas. Nada, de ninguém. Não. Nós estamos assumindo, vamos gastar, nós vamos divulgar depois das eleições o valor que nós vamos gastar. Uhum. A gente não está usando recurso nenhum. A não ser nosso. É, só nosso. Nós estamos financiando a nossa campanha. E não pretendemos gastar muito, não. Não, por isso que é humilde. E eu acho que é por aí mesmo. Vamos poupar a natureza. Nós vamos deixar um santinho aqui. Ok. Como ninguém mais tem mais questão alguma. Pode seguir com as considerações finais, né? Bom, gente, a gente entende que é um processo democrático. Queremos fazer a UEPG, vamos estar discutindo durante esse período a UEPG que faremos juntos, que pensamos em fazer juntos, independente se ganharmos ou não, porque no dia 23 estaremos todos juntos. Todas as propostas que estão aí podem ser incorporadas num plano de gestão maior para o bem da instituição. Então, estamos aí de forma transparente, discutindo a UEPG e queremos a participação de todos. Sabemos tudo? Claro que não. né? Muitas coisas podem ser feitas, né? E juntos a gente pode estar fazendo muito pela UFG. E olha, independente de nós termos discutido aqui, o que vocês quiserem passar para a gente, em termos de propostas que a gente possa incorporar no nosso plano de gestão, vocês têm a nossa colaboração aí, podemos estar trabalhando juntos também. Claro. É, nossa proposta está aí, é só acessar o site, que tem todo o nosso plano que nós traçamos. Esse plano, como foi falado no começo, ele está sendo construído com ideias, está sendo construído à medida que a gente vai visitando os vários órgãos da universidade, a gente vai vendo as necessidades. A universidade cresceu bastante, tem coisas boas e tem coisas que tem que ser melhorada, e a gente está pensando nisso. Então, ouvindo, a gente vai incorporando essas ideias e vai montando esse plano de gestão que a gente elaborou, essa proposta que a gente elaborou. É, a nossa campanha também é transparente, é clara, sem ataque. A gente está fazendo uma coisa democrática, da melhor forma possível, sem atacar ninguém. Eu acho que isso não é o objetivo. E depois do dia 22, como já foi falado, a universidade continua, nós continuamos, não temos medo e não vai haver represália. Tenho certeza disso, não tem por que haver represália. Ganhe quem ganhar, se a gente ganhar, vai ser tudo numa boa, sem ressentimento algum, votou ou não votou na gente, porque a gente vê que tem pessoas com voto, não importa, vamos respeitar o ponto de vista de cada um. Essa é a nossa ideia. Ah, e uma coisa que é importante enfatizar também, que neste momento nós não temos comprometimento com nenhum cargo. Hoje nós não temos ainda definido, se caso a gente se eleger no dia 22, nós não temos definido nenhum pró-reitor, nenhum cargo em comissão, nada. A gente vai começar a pensar, se assim a comunidade entender que a gente deva ser a administração nos próximos anos, a gente vai começar a pensar a partir do dia 23. E qualquer pessoa com competência, dedicação, que tenha ética, comprometimento com a instituição, pode ser chamado, seja ele que apoiou chapa tal ou não, sabe? A gente vai primar pela competência e pelo comprometimento com a instituição. Então, neste momento, a gente está mais preocupado em fazer a nossa campanha e mostrar as nossas ideias. E também, né, é bom deixar claro que já surgiu um boato, estão falando aí, que nós nos candidatamos para tirar voto de não sei que chapa, para favorecer uma outra chapa, que eu não sei. Como se fosse um acordo. Como que se fosse entre um acordo. Chapa. A nossa chapa foi um acordo com outra chapa para favorecer. Mas não, nós entramos para ganhar. A gente está botando a cara aí para ser atingido de tudo que é lado, com o objetivo de ganhar a eleição. Nós não estamos torcendo para ninguém, a não ser por nós. E nós queremos ser vice-reitor e reitora. Se assim a comunidade entender. A nossa intenção é essa. E se a gente conseguir, tenha certeza que vontade de fazer um trabalho bem feito a gente tem. Uhum. E foi esse negócio sair em fotografia. Eu não olhei para lá porque eu não gosto de foto de jeito nenhum. E não rolou a possibilidade a montar uma chapa com os outros candidatos que estão aí, os títulos da oposição aí? Não. Não. Nós nem conversamos. Nós deixamos para o último dia. Fizemos a inscrição no último dia. E por isso mesmo, a gente quer, sem acordo com ninguém. O negócio é, a gente quer concorrer. A nossa ideia, a nossa intenção, o nosso objetivo é ganhar. Existem as regras para a eleição, né? E nas regras estão definidas lá. Está definido, né, que o candidato a reitor tem que ter 5 anos de docência no UFG, ser um professor. Então, a gente se enquadrou nisso. E resolvemos ser candidatos. e temos perspectivas dentro da instituição. Nós vivemos a universidade, nós passamos aqui a nossa maior parte do tempo. São 26 anos dentro da instituição. Então, não tenho dúvidas que temos muito a contribuir, mas temos também muita gente que vai estar contribuindo junto. E é nesse sentido que a gente quer trabalhar. Tem muita gente boa que trabalha aqui dentro da universidade, muitos acadêmicos. Agora, puxando a sardinha para o lado de vocês, quantas coisas vocês podem nos oferecer de ideias, né? Quantas ideias vocês podem nos dar também para estar trabalhando junto, né? Uma coisa que eu posso garantir para vocês é que vocês vão ter portas abertas para conversar com a gente quando vocês quiserem, né? Vão ter que estar tá vendo os horários e tudo, mas vocês podem estar trabalhando junto. Então, fiquem à vontade para nos procurar, independente se a gente estiver lá eleitos ou não. E outra coisa, pode ter certeza disso, nós, sendo eleitos, nós vamos continuar sendo o que somos. Sem frescura nenhuma, almoçando em Rio, andando, carregando saco de rocha, né, de pedra, né, para cima e para baixo, que às vezes o pessoal pensa descarregando sacos de amostra de rocha ali na engenharia, e eles estavam fazendo uma construção, achando, o pessoal achou que a gente era pedreiro que estava na construção, sujo, voltando do campo, e eu vou continuar assim, andando de botina, martelo na mão. Pretendo continuar, e a Salete também, com as pesquisas. Não é, se a gente conseguir ser eleito, não é por aí, só por isso que a gente vai deixar de fazer o que a gente gosta e o que a gente sabe fazer. Vamos continuar com pesquisa, com os alunos de iniciação científica. Fome, já, eu também tô. Então vamos embora. Então vamos. Já acabou, né? Então, só uma última coisa. A gente está dando pedindo para os partidários assinarem esse documento. Que é, basicamente, ele sintetiza algumas pautas, as principais reivindicações nossas para caso, né, enfim, como os três até agora já esperamos que vocês também assinem, né? Aí a gente coloca também a melhoria aqui na sede da LIS, que é uma coisa que a gente não ficou até meio de lado, que é a questão da estrutura física de todos os CAs e DAs, né? Que a gente aqui no Dalis tem um espaço relativamente grande em relação aos outros. Mas mesmo assim, como vocês podem ver, é um espaço ocupado, né? Literalmente. Precarizado. Isso, precarizado. E, por exemplo, a gente precisaria de uma pia, seja aqui dentro ou até mesmo fora, ali do lado, para fora, sabe? Esse chão aqui, gente... Dá até medo de pensar no que tem embaixo aqui no chão. Dá até para falar sobre o histórico desse espaço, né? Esse espaço, na verdade, ele foi... quando o curso de História veio para cá, a promessa era vir ter uma sala. Foi uma das reivindicações na época do curso de História para ele mudar para o campus do Varanas, o centro acadêmico ter um espaço próprio. Só que ele não, na época ele não foi cumprida a promessa. Ele não teve. E o pessoal que estava cursando na época literalmente tinha um cadeado nessa porta, né? Porque era como tinha conseguido a série. O pessoal do